passou? A caipira plantou. Que passou, que passou? A polícia chegou. Que passou, que passou? O Cedera morreu. Que passou, que passou? Chacinha no Eldorado. Que passou, que passou? A Globo relatou. Que passou, que passou? O político falou. Que passou, que passou? E pizza acabou. Que passou, que passou? Chacinha no Eldorado. Que passou, que passou? Rádio Bemba relatou. Chá.